problemas da vida parecem difíceis, mas com a fé em Deus tudo posso fazer. A fé e a força que está dentro da alma é esta fé que me leva a Deus. Quando os meus inimigos querem me destruir, uso a minha fé e começo a orar. Vivendo esta felicidade no lindo jardim.